Afecheiros 113, capítulo 61. Ofício de padre. O cheiro a coisas queimadas impregnava o ar. Passámos pela pira e eu não consegui deixar de olhar de soslaio para um monte de fragmentos chamuscados, de pontas esbranquiçadas com cinzas. Esperava que fosse madeira. Tive medo de olhar diretamente. Tropecei no chão congelado e a minha acompanhante segurou-me pelo braço, puxou-me sem dizer nada e empurrou-me em direção à grande casa, onde dois homens estavam de guarda, agasalhados para se protegerem de um vento gelado que invadia o local e soprava cinzas. Eu não tinha dormido nem comido, apesar de me terem oferecido alimento. Os meus dedos e pés estavam frios. Ouvi lamúrias vindas de uma grande casa ao fundo da povoação e, mais alto do que elas, ouvia-se o canto formal de uma canção fúnebre. Eles cantavam pela rapariga ou por outra pessoa. Estremeci. Os guardas olharam para mim e deram um passo para o lado. Eu ergui a aba de pele da porta e entrei. Estava escuro. A fogueira ali dentro estava tão apagada quanto a de fora. A luz acinzentada que entrava pelo buraco de ventilação oferecia claridade suficiente para que eu visse um monte de peles e tecidos no chão. Um pedaço de tartan vermelho apareceu no meio da confusão e eu senti uma onda de alívio. Jamie! O monte mexeu-se e levantou-se. A cabeça desgrenhada de Jamie surgiu, alerta mas muito abatida. Ao lado dele estava um homem moreno de barba, estranhamente familiar. Em seguida ele posicionou-se onde a luz incidia e vi os seus olhos verdes no meio dos pelos e do cabelo. Roger! Exclamei. Sem nada dizer, ele soltou-se dos cobertores e abraçou-me. Apertou-me tanto que eu mal consegui respirar. Estava muito magro. Eu conseguia sentir cada uma das suas costelas. Mas não estava esquelético. Cheirava mal. Mas aos cheiros normais de poeira e de suor acumulado, não o bafo levedado do vazio. Roger, estás bem? Ele soltou-me e eu olhei para ele de cima a baixo à procura de sinais de ferimentos. Sim, disse ele. A voz estava rouca, de sono e de emoção. Bri, ela está bem? Ela está bem, garanti-lhe. O que é que aconteceu ao teu pé? Ele não tinha nada vestido além de uma camisa gasta e um trapo manchado em redor de um dos pés. Um corte, nada de mais. Onde é que ela está? Agarrou-me no braço, ansioso. Num lugar chamado River Run, com a tia-avó. Jamie, não te contou? Ela está... Fui interrompida por Jamie a agarrar-me o outro braço. Estás bem, Sassenach? Sim, claro que estou. Meu Deus, o que é que te aconteceu? Desviei a atenção de Roger momentaneamente para olhar para Jamie. Não foi a contusão forte na têmpora dele, nem o sangue seco na camisa que me chamaram a atenção, mas o modo pouco natural com que ele me segurou o braço. O meu braço pode estar partido, disse ele. Dói como ao raio. Podes tratar dele? Sem esperar uma resposta, virou-se e afastou-se, sentando-se pesadamente perto da cama partida. Dei uma palmadinha nas costas de Roger e fui atrás dele, a tentar entender o que se passava. Jamie não admitiria estar a sentir dor à frente de Roger Wakefield, nem que tivesse sofrido uma fratura exposta. O que é que estás a aprontar? Murmurei ao ajoelhar-me ao lado dele. Apalpei-lhe o braço com cuidado sobre a camisa. Nenhuma fratura evidente. Arregacei-lhe a manga para examinar melhor. Não lhe contei sobre Brianna, disse ele muito baixinho, e acho melhor não contares. Fiquei a olhar para ele. Não podemos fazer isso, ele tem de saber. Fala baixo. Sim, talvez ele deva saber sobre o bebê, mas não sobre o outro. Não sobre Bonnie. Mordi o lábio, descendo a mão com cuidado pelo bíceps. Ele tinha sofrido um dos piores hematomas que eu já tinha visto. Uma mancha enorme, azul arroxeada. Mas eu tinha quase a certeza de que o braço não estava partido. Não sabia se concordava com a sugestão dele. E ele viu a dúvida no meu rosto e apertou-me a mão. Ainda não, aqui não. Vamos esperar, pelo menos, até estarmos em segurança. Pensei por um momento enquanto lhe rasgava a manga da camisa e a usava para improvisar uma sharpe. Saber que Brianna estava grávida já seria um choque. Talvez Jamie tivesse razão. Não havia maneira de saber como Roger reagiria às notícias sobre a violação e ainda estávamos longe de estarmos livres. Era melhor que ele estivesse com a mente clara. Por fim, anuí com relutância. Está bem, disse em voz alta e levantei-me. Não acho que esteja partido, mas a sharpe vai ajudar. Deixei Jamie sentado no chão e fui ter com Roger, a sentir-me como uma bola de ping-pong. Como está o pé? Ajoelhei-me para desenrolar o trapo sujo, mas ele deteve-me com uma mão desesperada no meu ombro. Brianna, sei que se passa algo de errado. Ela está grávida. De todas as possibilidades que lhe tinham passado pela cabeça, esta não era uma delas. Não é possível disfarçar tamanho espanto. Ele pestanejou como se eu lhe tivesse acertado na cabeça com um machado. Tenha certeza? Ela deve estar de 7 meses agora. Dá para ver. Jamie tinha-se levantado tão silenciosamente que nenhum de nós tinha ouvido. Falou com frieza e o seu olhar parecia ainda mais frio. Mas Roger conseguia perceber subtilezas. A excitação invadiu o seu olhar e o seu rosto chocado ganhou vida por baixo da barba preta. Grávida? Meu Deus, mas como? Jamie pigarreou de um modo sugestivo. Roger olhou para ele e desviou imediatamente o olhar. Isto é, nunca pensei. Como? Pois é, não pensaste. E é a minha filha quem paga sozinha o preço do teu prazer. Roger ergueu o olhar ao ouvir aquilo, arregalando os olhos para Jamie. Ela não está sozinha, de maneira nenhuma. Eu disse que ela é minha esposa. Ela é? Perguntei tomada de surpresa, enquanto desenrolava o pano. Eles fizeram o hand fasting, disse Jamie, muito contrariado. Mas por que é que a rapariga não nos contou isso? Pensei que podia responder a essa pergunta de mais do que uma maneira, mas a segunda resposta não podia ser dada à frente de Roger. Ela não tinha dito porque estava grávida e pensava ser de Bonnie. Por acreditar nisso, deve ter julgado que seria melhor não revelar, ter feito a união temporária, para dar uma oportunidade a Roger de escapar, se ele quisesse. Provavelmente porque pensou que tu não considerarias isso um casamento verdadeiro, respondi. Eu tinha-lhe contado sobre o nosso casamento, a respeito do contrato, e de como tu insististe em casar comigo na igreja com um padre. Ela não quis contar-te nada que pensasse que tu não aprovarias. Queria tanto deixar-te feliz. Jamie teve a decência de parecer envergonhado, mas Roger ignorou o argumento. E ela está bem? Perguntou ele a inclinar-se para a frente e a pegar-me no braço. Sim, está, garanti-lhe. À espera que ainda fosse verdade. Ela queria vir connosco, mas é claro que não permitimos. Ela queria vir? O rosto dele iluminou-se. A alegria e o alívio que sentia eram bem evidentes, apesar dos pelos e da sujidade. Então, ela não... Parou abruptamente e olhou para Jamie e para mim. Quando encontrei o Sr. Fraser na encosta da montanha, ele parecia pensar que ela dissera... Um terrível mal-entendido, expliquei rapidamente. Ela não tinha falado do hand fasting, por isso quando apareceu grávida, nós pensámos... Jamie estava a matutar, a olhar para Roger sem nenhuma benevolência, mas ficou alerta quando eu o atovelei. Sim, disse ele um pouco a contragosto, um erro. Já pedi desculpas ao Sr. Wakefield e disse que farei o que puder para consertar isto. Mas temos outras coisas em que pensar agora. Viste Ian Sassenach? Não. Percebi pela primeira vez que Ian não estava com eles e senti um medo dentro do peito. Jamie parecia sério. Onde é que estiveste a noite toda, Sassenach? Estive com... Ah, credo! Ignorei a pergunta dele por um momento, concentrada no pé de Roger. A carne estava inchada e vermelha em mais de metade do pé, com uma grave ulceração no canto de fora da sola. Apertei com firmeza e senti as pequenas bolsas de pus por baixo da pele. O que é que aconteceu? Cortei o pé a tentar fugir. Eles amarraram-no e colocaram-lhe coisas, mas infectou. Às vezes melhora, mas depois piora. Encolheu os ombros. A sua atenção não estava no pé, por mais assustador que fosse o seu aspecto. Ele olhou para Jamie, tendo evidentemente tomado uma decisão. Então, Brianna não vos mandou vir atrás de mim? Ela não pediu para se livrarem de mim? Não, disse Jamie, surpreendido. Sorriu brevemente, as suas feições tomadas por um charme repentino. Essa foi a minha ideia. Roger respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Graças a Deus, disse ele. E voltou a abri-los. Pensei que talvez ela tivesse... Nós tivemos uma discussão horrível um pouco antes de eu a deixar. E pensei que talvez fosse por isso que ela não tinha contado sobre o hand fasting, por ter decidido que não se queria casar comigo. Ele tinha suor na testa devido à notícia ou por eu estar a mexer-lhe no pé. Ele sorriu com um pouco de dor. Espancar-me até à morte ou vender-me como escravo? Pareceu-me um pouco extremista, até mesmo para uma mulher com o temperamento dela. Jamie estava ligeiramente corado. Eu já pedi desculpa por isso. Eu sei. Roger olhou para ele por um minuto, evidentemente a decidir algo. Respirou fundo e em seguida baixou-se e afastou-me a mão do pé com delicadeza. Endireitou-se e olhou Jamie nos olhos. Tenho algo para contar sobre o motivo da nossa discussão. Ela contou o que a trouxe aqui para vos encontrar? O habituário? Sim, ela contou-nos. Achas que eu teria deixado Claire vir comigo se ela não tivesse contado? O quê? Roger mostrou-se confuso. Não é possível as coisas acontecerem de duas maneiras. Se eu e ela vamos morrer em Fraser's Ridge daqui a 6 anos, não podemos ser mortos pelos iroqueses antes disso, não é? Fiquei a olhar para ele. Tal implicação escapara-me. Era surpreendente. Imortalidade prática durante um tempo. Mas era confortante. Isso é partir do princípio de que não se pode mudar o passado. Que nós não podemos, quer dizer. Acreditam nisso? Roger inclinou-se um pouco para a frente, atento. Não faço a mínima ideia. É isso que vocês acham? Sim, disse Roger de imediato. Acho que o passado não pode ser mudado. Foi por isso que fiz o que fiz. Fizeste o quê? Ele umedeceu os lábios com a língua e continuou. Encontrei aquele obituário muito antes de Brianna, mas pensei que seria inútil tentar mudar as coisas. Por isso escondi-o dela. Ele olhou para mim e depois para Jamie. Bem, agora já sabem. Eu não queria que ela viesse. Fiz tudo o que podia para mantê-la longe de vós. Achei que seria demasiado perigoso e tinha medo de a perder. Para minha surpresa, Jamie estava a olhar para Roger com súbita aprovação. Tentaste mantê-la em segurança, então? Tentaste protegê-la? Roger anuiu, e o alívio diminuiu-lhe a tensão nos ombros. Então, compreende? Sim, compreendo. É a primeira coisa que ouço que faz com que tenha uma boa impressão tua, rapaz. Não era uma opinião que eu partilhasse de momento. Tu encontraste aquilo e não lhe contaste? Senti o sangue a subir-me ao rosto. Roger viu o meu olhar e desviou os olhos. Não, ela também pensou assim, infelizmente. Pensou bem. Ela disse que eu a tinha traído. E traíste? A ela e a nós. Logo isso. Roger, como pudeste fazer uma coisa dessas? Ele fez a coisa certa, disse Jamie. Afinal, eu virei-me para ele com um olhar fulminante, interrompendo. Não fez nada. Ele enganou-a de propósito e tentou mantê-la longe. Não percebes? Se ele tivesse conseguido, tu nunca a conhecerias. Sim, eu sei. E o que aconteceu com ela não teria acontecido. Os olhos dele eram de um azul profundo e estavam fixos nos meus. Preferia que assim tivesse sido. Engoli o pesar e a raiva, até achar que conseguia falar de novo, sem me engasgar. Acho que ela não teria preferido que assim fosse, disse eu baixinho. E a decisão cabia-lhe a ela. Roger interrompeu antes que Jamie pudesse responder. O senhor disse que o que aconteceu com ela não teria acontecido? Está a referir-se à gravidez? Não esperou a resposta. Já se tinha recuperado totalmente do choque da notícia para começar a pensar e rapidamente chegar às mesmas conclusões desagradáveis às quais Brianna chegara há alguns meses. Virou a cabeça na minha direção, com os olhos esbugalhados de choque. Disse que ela está grávida de 7 meses. Meu Deus, ela não pode voltar? Não agora, disse eu, com um ênfase implacável. Poderia ter voltado assim que descobrimos. Tentei convencê-la a voltar para a Escócia, ou pelo menos para as Índias, onde há outra abertura. Mas ela não quis. Não quis ir sem descobrir o que tinha acontecido contigo. O que aconteceu comigo? Disse ele e olhou para Jamie. Os ombros de Jamie ficaram tensos e ele contraiu o maxilar. Pois, disse ele, a culpa é minha e não há maneira de remediar isso. Ela está presa aqui e não posso fazer nada por ela, exceto levar-te de volta para ela. E era por isso, percebi, que ele não quisera contar nada a Roger. Por medo de que, quando ele percebesse que Brianna estava presa no passado, decidisse não voltar connosco. Segui-la para o passado era uma coisa. Ficar lá para sempre com ela era algo totalmente diferente. Não tinha sido a culpa em relação a Bonnie que tinha consumido Jamie durante a viagem. O rapaz, abatido e desorientado, teria reconhecido uma alma gêmea naquele instante, pensei eu, a olhar para ele com carinho. Roger observou-o totalmente sem palavras. Antes que ele conseguisse falar, ouvimos o barulho de passos arrastados aproximarem-se da porta da casa. A aba foi erguida e vários moicanos entraram, um a seguir ao outro. Olhámos para eles, surpreendidos. Eram cerca de 15, homens, mulheres e crianças, todos vestidos para viajar, com calças e peles. Uma das mulheres mais velhas segurava um berço e, sem hesitação, aproximou-se de Roger e colocou-o nos seus braços a dizer algo em moicano. Ele franziu o sobreolho para ela sem perceber nada. Jamie, de repente, alerta, inclinou-se para ela e disse algumas palavras. Ela repetiu o que tinha dito, sem paciência, e depois olhou para trás e fez um gesto para um jovem. Tu és padre, disse ela a Roger. Apontou para o berço. Água. Não sou padre. Roger tentou devolver o berço à mulher, mas ela recusou-se a pegar nele. Por favor, disse ela, batize. Fez um gesto a uma das mulheres mais jovens que se aproximou a segurar uma pequena malga feita de osso, cheia de água. Padre Alexandre diz que tu, padre, filho de padre, disse o jovem. E vi o rosto de Roger empalidecer por baixo da barba. Jamie tinha dado um passo para o lado, a murmurar em crioulo para um homem que reconheceu na multidão. E agora ele voltava para perto de nós. Isto foi o que sobrou das roupas do padre, disse ele baixinho. O conselho mandou que eles partissem. Eles pretendem viajar até à missão dos Huron, em Sainte-Berthe, mas querem batizar a criança, caso morra na viagem. Olhou para Roger. Eles acham que tu és um padre? Evidentemente. Roger olhou para a criança nos braços. Jamie hesitou a olhar para os índios que esperavam. Eles esperaram pacientemente com os rostos calmos. Eu só consegui imaginar o que estavam a pensar. Fogo e morte? Exílio? O que mais? Havia marcas de pesar no rosto da anciã que trouxe o bebê. Devia ser a avó, pensei. Em caso de necessidade, disse Jamie a Roger, qualquer homem pode cumprir o ofício de um padre. Não imaginei que seria possível que Roger ficasse mais pálido, mas ele ficou. Desequilibrou-se ligeiramente e a anciã, assustada, estendeu uma mão para estabilizar o berço. Mas ele equilibrou-se e acenou com a cabeça para a jovem, com a água, para que se aproximasse. Parlez-vous français? Perguntou ele. E as pessoas anuíram, algumas com certeza, outras com menos. C'est bien, disse ele. E respirando fundo, ergueu o berço, mostrando a criança à congregação. O bebê de rosto redondo, com caracolinhos castanhos e pele dourada, pestanejou ensonado com a mudança de perspectiva. Ouçam as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, disse ele claramente em francês. Obedecendo à palavra de Nosso Senhor Jesus e certos da sua presença entre nós, batizamos aqueles que ele chamou para serem seus. Claro, pensei, a observá-lo, ele era o filho de um padre, por assim dizer. Já teria visto muitas vezes o reverendo realizar o sacramento do batismo. Se não se lembrava de toda a cerimónia, parecia saber o principal. Pediu que o bebê fosse passado de mão em mão entre as pessoas da congregação, como tinha sido combinado. A seguir, ia fazer perguntas a cada pessoa presente numa voz baixa. Que é votre Seigneur, votre Sauveur? Quem é o teu Senhor e Salvador? Voulez-vous placer votre foi en lui? Tens fé nele? Prometes contar ao teu filho as boas novas do Evangelho e todos os mandamentos de Cristo? E com a tua fé fortalecer os seus laços familiares na casa de Deus? Todos anuíram a resposta. Oui, certainement, je le promets, nous le ferons. Sim, claro, prometemos. Por fim, Roger virou-se e entregou a criança a Jamie. Quem é o teu Senhor e Salvador? Jesus Cristo, respondeu ele sem hesitação. E o bebê foi-me entregue a mim. Tens fé nele? Olhei para baixo para o rosto inocente e respondi por ele. Tenho. Ele pegou no berço, entregou-o à avó e então, mergulhando um raminho de zimbro na malga de água, espalhou água na testa do bebê. Batizo-te? Começou. E parou com um olhar de pânico para mim, repentinamente. É uma menina, murmurei. E ele anuiu a erguer o raminho de zimbro de novo. Batizo-te, Alexandra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.